Bem, hoje, dia 17 de agosto de 2014, né, nós vamos continuar, o Caleb, tratando sobre alguns temas muito especiais que podem, com certeza, abençoar você não só no grupo, mas na sua vida também. Olha lá. Então, a gente falou semana passada sobre a celebração da ceia, ok? Falamos desse propósito que nós temos de celebrar a ceia. Claro, vamos ter uma celebração geral da ceia, ok? Com todos os irmãos. Mas, na rotina da igreja, normalmente, nós celebraremos a ceia nos grupos, ok? E aí também, é claro, esporadicamente, celebraremos toda a igreja, ok? E aí falei sobre um pouco da teologia da ceia e a prática dela na celebração. Claro que alguns assuntos fiquei devendo, mas nesse material de filosofia ministerial, nós falamos sobre a ceia de forma mais complexa e completa, ok? Então tem material para isso no site e no módulo que você estudou mais cedo. Momentos especiais, então, oração de confissão a Jesus. Vamos falar hoje de oração de confissão a Jesus e de oração de libertação, ok? Então, primeiro, oração de confissão a Jesus. Depois que uma pessoa atende a um apelo à salvação, ela deve confessar com base, com a boca e diante dos homens, como manda a palavra. O que é isso? A conversão é o que acontece no coração, amém? É interior, é interno. A conversão é a entrada do Espírito Santo em você. Ele entra em você e a partir daí você é dele, ok? Essa é uma ação de Deus para conosco. A gente prega, faz o apelo, tudo isso são estratégias que Deus usa. Deus escolhe os fins e os meios. Amém? Ele escolheu que a conversão fosse mediante a pregação da palavra. Mas também algumas pessoas convertem de formas mais inusitadas, com sonho ou com outras coisas, ok? Não vamos questionar aqui a genuidade da conversão, mas no momento de reunião, que é o que a gente está tratando aqui, a reunião do núcleo, então a conversão daquela pessoa, ela deve ser acompanhada de muito carinho. É um momento muito especial, né? Tem lugares que não dá importância, não, isso aí é só a emoção que você teve agora, agora a gente vai ver mesmo se você converteu. Não pode ser assim, né? Mas a gente tem que saber também que muitas vezes é algo mais emocional do que de verdade, ok? Então vamos lá. Presta atenção, Emily, que eu vou lhe fazer pergunta. Então, depois que uma pessoa atende a um apelo à salvação, ela deve confessar com a boca e diante dos homens, como a Bíblia manda. Vamos ler lá? Vamos ler todos, Romanos 10, 9, por favor? Amém, irmãos? Claríssimo, né? Então, o que a gente faz? A gente, então, deve promover essa situação e entender que somos ali os responsáveis. Olha, se eu sou o líder do grupo, ou eu sou o líder que serve ali junto com o líder e ajuda o líder, eu sou responsável espiritualmente por aquele encontro, por aquele culto. Como eu disse a vocês, ó, não se apressem muito de vós a serem líderes, sabendo que mais será cobrado de vocês do que a Bíblia manda, ok? Mas mesmo assim entendemos que, embora não deva se ser apressado para ser, uma vez que eu fui chamado para ser, vou dizer sim, vou trabalhar em favor disso, ok? Então, o que a gente faz com a pessoa que converteu, já que ela deve confessar com a boca aquilo que Deus já fez com ela, o coração? É bom lembrar que muitas vezes a pessoa ainda não converteu, de fato, mas o momento é muito oportuno a oração. A oração deve então anunciar que eu não ditei uma oração, mas ali estão os princípios que devem influenciar a oração que você vai sugerir que a pessoa vai repetir. É claro que você tem que dizer uma coisa que às vezes as pessoas não dizem. Se você concorda e crê no que eu vou dizer, você repete. Porque aí você diz assim, repita o que eu vou dizer. Aí a pessoa repete qualquer coisa. Mas aí você traz um compromisso. Se você concorda e crê no que eu vou dizer, você repete o que eu vou dizer, ok? A pessoa vai dizer, ok. Tá bom? Então, primeiro, ela precisa saber que sem Deus ela estava perdida. Então, sem Deus estava perdido. Isso é importante, porque muitas vezes, e vou mostrar isso daqui a pouco na oração de libertação, a gente diz assim, oh Deus, essa pessoa aqui é tão boa, Senhor. essa é uma pessoa tão ótima, Deus, é uma pessoa maravilhosa, ela merece ser liberta. Não, não, não é assim. Existe uma oração assim? Existe. Existe. Lá em Atos. Eles falam de uma irmã, se não me engano, Dorcas, que eles falaram, Senhor, ela estava morta já. Ela serve tanto para nós, não deixa ela morrer, não. Ressuscita ela aí, ora aí, Paulo, para ela ressuscitar. Ok? E aí o homem foi lá, orou, ela ressuscitou. Mas, no que diz respeito à conversão e libertação, a gente está confessando o contrário, está confessando a necessidade da pessoa. Ok? Isso precisa ficar bem claro. Eu peço que o Senhor, misericordiosamente, me receba e me perdoe. É como eu falei, eu não estou dando um roteiro, eu estou dando um roteiro de princípios que devem ter nessa oração. Isso é importante. Então, a pessoa, a primeira coisa que ela deve repetir é esse pedido de perdão e misericórdia do Senhor. O pedido de perdão, se ela está confessando que ela precisa ser salva, que ela é que precisa de Jesus, ela fala, Senhor, por favor, me receba. Então, eu ensino isso também, eu faço isso, vocês podem ver nas orações que eu, quando a pessoa se converte, eu peço para ela repetir a oração. Então, eu fiz um texto inspirado nessa ideia que diz, eu peço que o Senhor misericordiosamente, ou com misericórdia, me receba e me perdoe. Claro que a gente tem que contextualizar o termo, né? Às vezes a pessoa inculta, misericordiosamente para ela não quer dizer nada. Tem que ser um termo que ela compreenda, amém, irmãos? Amém. Jesus me amou, sendo eu ainda pecador. Esse é um princípio que tem que ficar claro na oração. Seu Espírito Santo entrou em mim e passará a governar a minha vida. Então é outro princípio que precisa ficar claro na oração. E a pessoa pode pedir isso, como está ali. Jesus me amou, sendo eu pecador. Senhor, reconheço que eu sou pecador. Senhor, reconheço que eu sou pecador. Senhor, reconheço que o Senhor está me salvando, não é porque eu mereço. Senhor, reconheço que está me salvando, porque não é porque eu mereço. Entendeu? Ali está a teologia, e baseado naquela teologia, você vai sugerir a oração à pessoa. Eu rompo. Seu Espírito Santo entrou em mim e passará a governar a minha vida. Isso é uma declaração de fé e ela está declarando essa teoria do Espírito Santo. Eu rompo com toda a legalidade que o diabo tinha na minha vida. Isso é importante. Por quê? Reparem, a Bíblia diz que não vale encantamento contra os filhos de Israel. A macumba não pega no crente, amém, irmãos? Porque tem o sangue de Jesus. Agora, quando o crente não tem uma vida condigna com o Evangelho, esses espíritos não entram nele. Mas eles vão encontrar a legalidade na área da vida daquele irmão para agir. Você entendeu? Exemplo. Tem um cara que ele, na questão relacional, ele é bonachão. Ele chega na empresa e fala, e aí, gatinha, você, hein, cada vez mais, tá malhando, né? Rapaz, você tá 10, você, um dia vou tirar essa barriga aqui. Depois eu quero que você me dê umas dicas, viu? Aí passa a gente e fala assim, rapaz, você, esse cabelo seu está charmoso, viu? Eu te contar. Aí vai passando. Aí chega lá e fala assim, olha esse sapato novo, hein? Uma mulher que você cuidar, não vai elogiar o sapato da mulher. Eu sei que tem muita intimidade, porque o marido nunca fala do cabelo dela, só fala do sapato dela. Ó, sabedoria. Aí uma área que ele não tem cuidado. Aí vem uma colega que trabalha aqui, a vaga dele, e vai no terreiro. Aí abre o buzo. Quando abre o buzo, aí você diz, não, isso não existe, irmão. O mundo espiritual é realíssimo. Aí a mãe de santo vai dizer assim, e aí, que trabalho a gente faz para ele? Quer destruir ele, quer que saia da empresa. A mãe de santo diz assim, ó, com ele é difícil porque ele está com homem de branco. Mas aqui o guia está me dizendo que ele tem uma fraqueza aqui. Então o que é que se faz? A gente vai fazer um trabalho aqui para a pomba gira, para ele cair nessa área. Aí ela vai e encomenda o trabalho. Aí o demônio vai. O demônio não pode entrar nele, porque ele tem o selo do Espírito. É um crente fanfarrão, bonachão, sem vergonha? É. Mas ele tem o selo do Espírito. Aí o demônio não vai poder entrar nele. Mas o demônio vai poder oprimi-lo. Está me entendendo, irmãos? Entenderam bem ou não? Aí que é o seguinte, a vida dele deu uma brecha naquela área. Então, a gente tem que entender uma coisa. Converteu o cara, isso aí aplica mais a parte da libertação, falando de crente. Mas o cara que é descrente, ele converteu, mas tem áreas da vida dele que ainda dão legalidade ao diabo. Então ele rompe ali. Agora, o convertido, e a gente, em nome de Jesus, vai ter estrutura para isso logo, já está bem perto disso. Convertido, ele tem que ser encaminhado imediatamente para o discipulado. Imediatamente. Por quê? No discipulado, ele vai ser trabalhado por áreas da vida dele. Amém? Ele vai ter como alguém acompanhá-lo em cada área da vida dele. Então, converteu, a gente vai encaminhar para o grupo, encaminhar para o discipulado. Isso é importantíssimo. Então, quando se declara isso, se declara uma ruptura com esses compromissos que ele tinha com Satanás. Diga. Oi. Uma pergunta. Mas o discipulado não é uma questão de escolha, querer ou ser? Perfeito. Porque você pode, você falou que vai ser encaminhado. Muito boa essa pergunta, muito oportuna. Eu, como igreja, tenho que dar a ele a opção de ser discipulado. Se ele não quiser, a opção dele. Se ele quiser caminhar sozinho, é a opção dele. Mas eu, como igreja, tenho que dar a ele a possibilidade, a condição de ser discipulado. Entendeu? Se ele disser que não quer... Desde já, eu quero dizer... Que tem alguém... Está disponível para te orientar 24 horas por dia alguém. Tão logo você diga assim. Alguém que não vai desligar o celular, alguém que vai servir você, vai orar por você, vai jejuar por você. É difícil alguém não querer. Mas se não quiser, ok, fica na benção. Vamos, vou orar para você conseguir caminhar sozinho, como alguns irmãos conseguem. Mas, ele tendo discipulado, vai ser mais fácil para ele. Então, eu vou disponibilizar, como igreja, que Deus vai requerer isso de mim. Mas, se ele disser não, ele vai ser amado, vai ser cuidado. Eu não vou conseguir cuidar dele tanto como eu gostaria. Né? Mas, eu vou dar todo o cuidado que ele me deixa dar. Outra pergunta. É, que eu nunca fui discipulada, né? Então, não sei. Na prática, quando visita a pessoa na casa dela, faz o quê? É, abre a Bíblia? Quando você dá como que a discipuladora vai fazer com você? É... Vou falar resumidamente, porque eu não quero que você saia com essa dúvida, embora seja outra proposta do tema. A discipuladora vai na sua casa. O discipulado acontece muito processualmente também. No dia a dia, indo no mercado, cozinhando. Ah, me ajuda aqui a fazer uma comida. E vai lá, né, Dinha? E vai fazendo, vai discipulando. É bom ter um diazinho certo separado para o discipulado. Quando se tem esse dia, então a pessoa vai chegar na sua casa, paz, irmã, como é que tá? Tudo bem? Vão sentar. A primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão orar. Deus nos dá graça, sabedoria para poder lidar com esse tempo aqui agora, para a gente poder se submeter a tua palavra, amém, no nome de Jesus, amém. Aí o discipulador pergunta, e aí, Dani, como é que você tá? Gente, esse como é que você tá vai tirar a casca da batata. Tem batata? Eu vou pregar aqui o purê de batata. Logo, logo. Tem batata, você cozinha todo um saco de batata. Tem batata que você toca a mão, solta a casca. Tem batata que você tem que ter muito cuidado, senão você vai tirar a casca e arranca um pedaço da batata. Então, tem pessoas que você fala, como é que você tá? Aí a pessoa fala assim, ah, tô ótimo. Ótimo. Não, mas assim, tá tudo bem, tudo ótimo, maravilha. 100%. Aí a gente... Sim, então a gente vai por áreas, ok? Mas tem gente que você fala, e como é que você tá? Aí a pessoa assim... Já abre tudo logo de uma vez. Mas é assim, isso depende muito de pessoa para pessoa. Aí não, tô bem, tô com dificuldade com o André, porque ele é um marido maravilhoso, um marido carinhoso, trabalhador, lindo, maravilhoso. Mas assim, às vezes ele tá me dando assim tanto beijo, que eu tô agoniada com isso. Eu tô querendo assim mais um tempo para mim. A discipuladora vai falar assim, olha, mas que bom que ele é carinhoso, né? Olha que maravilha isso. Tantos maridos que não dão bola para a esposa. Então, o discipulador vai trabalhar em cima da sua necessidade específica. Coisa que eu aqui pregando não ia conseguir trabalhar especificamente com cada um. Aí você fala assim, eu também tenho que confessar o pecado. O que foi? Xinguei minha sogra. Aí a discipuladora, meu Deus, você xingou sua sogra, como foi isso? Xinguei. Não foi na cara dela. Mas hoje eu estava varrendo o chão e disse, bruxa, bruxa, não suporto essa bruxa. Então, acho que isso não é bom. Aí ele falou assim, ô, minha irmã, vamos orar, né? Eu também passei por isso. Ah, fui? Você tão crente fez isso, fiz pior, eu falei na cara dela. Uma área que ela já venceu, discipula, não é uma relação sem hierarquia. Mais cedo eu falei que não governa, mas também tem hierarquia, esse é espiritual. Pode, minha irmã. Diante da tua experiência, já ocorreu do irmão procurar mais discipulador do que é Cristo? Sim, boa pergunta. De idolatrar mais discipulador? Boa, muito oportuna essa pergunta. Muito oportuna, já. Ó, tem pessoas que o próprio discipulador tem que ensinar a pessoa, por exemplo, tem pessoa que diz assim, rapaz, eu fiz esse pecado aqui e estou agoniado porque isso está me oprimindo, a Bíblia diz que tem que confessar, eu tinha que confessar, e enquanto eu não consegui falar com você, eu estou aqui. Aí o discipulador, com muito amor e carinho, ele tem que dizer assim, olha, amém que você está querendo se abrir, isso é bíblico mesmo. A cura, ela vem através da confissão para o irmão maduro que está lhe acompanhando. Agora, o perdão vem de Deus. Você confessou isso ao Senhor? E precisa? Ele não vê tudo? Vê, mas você precisa falar com ele também, pedir perdão a ele. Então aí o discipulador tem esse papel também de pegar esse entusiasmo da pessoa e colocar em Jesus. O que a gente tem que ter cuidado é, não pode deixar de ser discipulado por isso. Porque senão isso não vai te fazer nada na igreja. Porque tudo a gente como ser humano tende a fazer da forma carnal, gente. A gente é humano, não é verdade? Então, agora, é mais fácil você pegar um cara que idolatra o discipulador e transferir essa adoração para Jesus, do que você pegar alguém que é extremamente fechado e não quer se abrir com ninguém. Entendeu? Porque o que se abre muito com o discipulador, você pega isso e leva para Jesus. Mas que não se abre com ninguém. Então, a gente tem que ensinar as duas coisas. É um avião de duas asas. Tanto eu ensino a ele que ele tem que procurar a Jesus antes de qualquer coisa, mas também eu me disponho porque a Bíblia me ordenou a servi-lo nisso. Ok? Então aí o trabalho vai ser feito assim. Como eu falei, não tem governo, mas tem hierarquia. Por quê? Porque ela também não vai falar assim, Dani, também, essa semana eu briguei com meu marido, queria que você... Não. Ela fala isso com a discipuladora dela. Amém? E ali vocês vão orar em cima de cada princípio, aplicando o princípio bíblico. Às vezes o discipulador vai falar sobre isso, Dani, eu não sei o que te dizer. Mas eu vou orar por você e vou procurar minha discipuladora para ajudar a gente. Porque tem algumas causas que ela não vai ter como resolver. E é só essas causas que vão subindo. Até chegar o pastor, até chegar quem for para poder dar uma orientação para a gente, ok? Então, isso é mais ou menos como se opera ali o discipulado no encontro. Mas aí tem um telefonema, tem orar junto, tem sair para no mercado. Isso é a parte de processão. Amém? Respondi? Vamos lá. É bom lembrar que, eu falei isso, a teologia, peço que o Senhor misericordiamente me receba, Jesus me amou, sendo ainda pecador, seu Espírito entrou em mim e pode governar minha vida agora, eu rompo com toda a legalidade do diabo na minha vida, eu me comprometo em ser um servo a partir de agora e até que ele volte, ele, uma vez por todas, eu devo pedir para ser batizado com o Espírito Santo e permanecer cheio dele. Então, a pessoa deve ser orientada também a pedir, o Espírito já entrou nela para conversão, mas ela também pode pedir, Deus me enche com o teu Espírito Santo. Você manda ela falar isso. Quantas pessoas às vezes convertem, na hora que convertem, recebem um dom? Incrível, acontece. Então, a pessoa pode pedir ali também. Tem uma passagem, né? Acho que é Mateus, que fala que o Senhor orou e aí o cara estava endemoniado e saiu. Demônio. Ele expulsou os demônios. E aí, na mesma hora, ele saiu para evangelizar. E Decápolis foi salva. Um conjunto de 10 cidades foi salva por um cara que estava endemoniado há 10 minutos atrás. Foi o Gadareno, não foi? Foi em Gadara? Aconteceu isso em Gadara com certeza. Eu não estou lembrado só qual é essa passagem sua. Mas o de Gadara foi assim. O Gadareno, ele disse, eu quero lhe seguir. Jesus disse, não, vá para sua cidade. Eu sou enviado automaticamente. Tremendo, né, irmão? Ah, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele era cheio de demônio, agora foi cheio de espírito. Então, eu vou fazer o seguinte, semana que vem eu vou postar uma oração exemplo, tá? Porque assim, a gente está falando da teologia, mas eu acho que uma oração exemplo ajuda, né, didaticamente. Eu vou, baseado nisso, eu vou fazer e a gente posta semana que vem, ok? Então, oração de libertação, pra gente terminar. Vixe, é grande a oração de libertação, hein? Se eu terminar hoje, termina amanhã. Vamos lá. Oração de libertação, a oração de conversão a gente já viu, ok? Que é a oração que declara que eu recebo o Senhor como meu Salvador, eu não merecia ser salvo, mas estou sendo salvo. Senhor, obrigado por a salvação que o Senhor está me dando. Senhor, rompo com todo o compromisso que eu tenho, sabendo ou não com as trevas, eu quero uma nova vida no Senhor. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo e eu quero, em nome de Jesus, que isso seja até o Senhor voltar na minha vida. É a oração que confessou a necessidade dEle, confessou que Ele foi salvo em Jesus, confessou que ele quer ser cheio do Espírito Santo e ele rompeu com todas as obras das trevas na vida dele. Amém, irmãos? Basicamente é isso. Então, oração de libertação. Vou entender uma coisa. Oração de libertação se dá com a pessoa que é convertida. Ok? E expulsão de demônio, que eu vou falar semana que vem, é que é com a pessoa não convertida. Mas não se engane. Algumas vezes, olha lá. Lembre-se você... Tá... Desculpa, gente. É lembre-se só, tá? Lembre-se, vírgula. Você deve ter uma vida condigna desta ação. Jejum e oração, está lá em Marcos 9, 29, porque tem demônios que só saem de jejum e oração. Mas o crente demoniado, primeiro, pode ser uma conversão que não é genuína, então ele é demoniado. E pode ser uma conversão onde ele dá brecha ao diabo para agir em áreas da vida dele. Então é uma libertação também, não é de demônios dele, mas é de demônios que agem na vida dele, ok? Então você tem que ter uma vida de jejum e oração. Senão, você corre o risco de estar ali em Marcos 9, 29, onde alguns até, em Atos 19, 13 a 16, onde alguns chegaram e queriam esconjurar e expulsar os demônios pelo Deus de Paulo. E aí os demônios falaram, Paulo, eu já ouvi falar, Jesus eu conheço, mas e vocês quem são? Tiraram a roupa deles, deram uma surra neles. Então, a gente mexer com libertação é coisa séria, ok? Você tem que buscar uma vida, porque o demônio sabe o que acontece na sua vida. Eles se comunicam. Isso Santo Agostinho já falava do meio de comunicação dos anjos e demônios. Santo Agostinho já falava. Então, uma coisa que você fez lá na China, os demônios daqui já sabem. Eles se comunicam entre si, contra a igreja. Então, você deve ter uma vida onde não tem nenhum pecado acumulado, não tem nenhum pecado deliberado, nenhuma iniquidade, nenhum pecado de estimação. Você luta contra todos os pecados que ocorrem por acidente na sua vida. Nenhum pecado é algo que você não trata, não. Os pecados são tratados, são confessados, são expurgados por meio da sua santificação em Jesus. Não pode ter nada liberado na sua vida, nada escondido, porque pode deixar que o demônio vai botar para fora se precisar. Ele quer desmoralizar você. Entendeu? Aqui, o que recebe a oração deve admitir que em alguma área da sua vida ele tem trabalhado contra si mesmo e que isso tem trazido falência espiritual. Irmãos, a humilhação, o quebrantamento, ele promove a libertação. Então a pessoa diz, eu quero libertação na área financeira. Ele com isso está assumindo que ele está tendo atitudes que de alguma forma promoveram a situação que ele está vivendo. Que nem a irmã que falou, pastor, aqui por mim porque eu quero que meu cabelo cresça. Eu quero ter cabelo grande. Aí eu falei, ok, botei a mão na cabeça dela e falei, Senhor Jesus, que nome, seu nome, Senhor, minha irmã aqui, receba do Senhor disciplina para parar de cortar o cabelo, que ela tenha um domínio próprio. Eu não orei para Deus fazer o cabelo dela crescer, eu orei para ela ter domínio próprio para parar de cortar o cabelo. Ok, irmãos, ou não? Aqui ele está pedindo para ser liberto de vícios e de comportamentos que não cabem ao crente. De prisões espirituais que Jesus já lhe libertou, mas ele ainda não tomou posse. Entenderam? Deve-se orar com convicção, impondo as mãos. Lembre-se que às vezes a pessoa não é convertida e, portanto, pode manifestar demônios. Você vai orar por libertação, bota a mão na cabeça da pessoa. Aí vai, Senhor, em nome de Jesus, cobre essa pessoa com teu sangue. Vem sobre a vida dela agora em... Senhor, em nome de Jesus, que você seja liberto nessa área tal da sua vida que você pediu oração. Que em nome de Jesus, todo compromisso que você tem com o diabo seja quebrado. E se foi algo que alguém lhe amaldiçoou, ou algum trabalho de feitiçaria, nós quebramos em nome de Jesus. A pessoa concordando. De repente, começa a blasfemar. Tem demônio. Ele não aguenta. Entendeu? Então, tem demônio, aí eu vou falar semana que vem o que a gente faz. Tem demônio, irmãos, expulsem o nome de Jesus. Ok? Expulsem o nome de Jesus. Existe, existe. Mais do que vocês imaginam. Ok? Então, deve-se orar com convicção. Impondo, mas assim, é... A pessoa pede oração por libertação. De repente, né, Deus, se der para fazer... Não, irmão, se você tem a autoridade que Deus lhe deu sobre aquela área da pessoa, e o nome de Jesus, ela está concordando em fé junto com a igreja. Então é com convicção. Você está mandando em o nome de Jesus. Ou ele não está pedindo. É, quando Jesus sobe com Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração e os outros discípulos ficam embaixo, chega um pai desesperado porque o filho endemoniava e o demônio jogava na água, jogava no fogo. E os discípulos oram e não conseguem expulsar. É. E Jesus desce e diz, ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Senhor, por que ele não conseguiu? É pouca a vossa fé, essa casta, em casta só sai com jejum e oração. O pai chega para Jesus e diz, Senhor, se tu podes, salva meu filho, cura meu filho. Jesus, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então assim, a oração precisa ter a autoridade e a disposição de crer realmente. Porque se não crer, não sai. E se você não crer, peça para crer. Você pode, inclusive, pedir... Aí ele recebe a libertação. Então, assim, tem horas que eu não creio, mas sei que se acontecer, eu vou passar a crer. Então, peça. Deus, olha como Jesus pediu, como Jesus disse lá em Lázaro, Jesus falou assim, Senhor, para que se manifeste a tua glória. Aí ele reservadamente fala com Deus, Senhor, eu sei que o Senhor já é glorificado. Falei isso por causa de quem está ouvindo. Jesus é 10, né? Então, Senhor, olha, eu preciso crer que o Senhor é Deus que liberta. Então, em nome de Jesus, age aqui. Você confessa que... Porque esses fenômenos de Deus também levam a gente a crer. Às vezes o cara já tem a fé, por quê? Porque ele já viu, já viveu, já recebeu. Mas o cara não recebeu ainda. Então, a primeira vez vai dar essa fé a ele também. Vamos lá? Nunca, numa oração de libertação, deve-se declarar o merecimento do sujeito, mas o contrário de sua necessidade. Veja que lutamos contra três inimigos do homem, de Deus. O mundo, o diabo e a carne. Então, nunca deve, na oração de libertação, deve se declarar o merecimento da pessoa. Olha, a pessoa tão boa, Deus. A pessoa tão maravilhosa. Não, não é assim. Você declara a necessidade dele. Ok, irmãos? Amém? Então, vejamos. Contra o mundo. A Bíblia diz em João, 1 João 5, 4, que a fé vence o mundo. Então, você vai ministrar também essa pessoa a fé. Deus enche ele de fé em nome de Jesus. Se o tipo de busca de pedido dele for um tipo de busca de pedido que declara que o mundo está vencendo, o mundo está entrando nele, ele está desejando muito, ele está mais interessado no mundo do que no que é espiritual e pede libertação, então a gente, Senhor, liberta ele em nome de Jesus e toda a aparência do mundo. Senhor, enche ele de fé em nome de Jesus. Amém? Olha lá, a fé que vence o mundo. A gente não anda por vista, anda por fé. A vista do mundo, ela traz enfado e canseira. Jesus disse, vós, vinde a mim que sou manso e humilde de coração, acharei descanso para vossas almas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para vossas almas. Então, o mundo, ele pesa a pessoa, ele cansa a pessoa. Então, a gente vai pedir para a pessoa não andar por vista, mas andar por fé. Então, você tanto, tanto você trata a doença, quanto você dá o remédio. Amém? Pela palavra. Se ora a palavra, irmãos. Amém ou não? Contra o diabo, submeter-se a Deus e resistir ao diabo, está lá em Tiago 4, 7. Às vezes é demônio. Olha, tenho certeza, pastor, eu entro em minha casa e eu vejo, já vi, eu estou no meu quarto, as panelas caem, não é nenhum delírio meu, porque meu marido também ouviu, entendeu? Eu sei que são demônios porque uma série de coisas estão acontecendo para eu não conseguir viver o meu ministério. Coisas sobrenaturais, a gente vai repreender o demônio. Mas aí a gente ministra a pessoa que ela tem que se submeter a Deus e resistir ao diabo. Às vezes ela não está se submetendo a Deus. Deus deu direção, faça isso, isso e isso. Ah, não, porque não vai ser melhor para mim. Não se submeteu a Deus. Ela está até resistindo ao diabo, né? Sai, Satanás, sai. Mas não está se submetendo a Deus na vida dela. Aí adianta o quê? E repreender o diabo. É um avião de duas asas. É submeter a Deus e resistir ao diabo. Amém, irmãos? E submete a Deus, a gente fica o pé. Aí a gente consegue resistir ao diabo. Se a gente não se submete a Deus, o diabo vai empurrando a gente, por mais que a gente resista a ele, que nem um trem. Fica na frente de um trem e resiste a ele. Ele passa por cima de você. Mas quando você se submete a Deus, ele solda seu pé no trilho. Amém, irmãos, ou não? Ainda ele faz mais forte do que o diabo. Porque a Bíblia diz que o que está em nós é mais forte do que o que está no mundo. Então, contra o diabo, submeta-se a Deus. Enquanto você ministra a libertação, Senhor, todo espírito maligno está na casa do irmão, agindo na empresa, na vida, no trabalho dele, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, que teu filho submeta ao Senhor, que teu filho, em nome de Jesus, resista ao diabo. Amém? Então, você, não adianta você cuidar sem dar o tratamento. Você tem que tratar. Vamos lá para a gente terminar? Contra a carne. Ser cheio do Espírito Santo, lá em Romanos 8, 13 e Efésios 5, 18, 33. A receita para ser cheio do Espírito Santo em Efésios 5, 18, 33 é ótima, porque fala da vida prática, fala do dia a dia, da mulher se submeter ao marido, do homem amar a esposa. Então, é uma receita, em Romanos 8, 13 fala mais da ação do Espírito vencendo a carne. Mas em Efésios 5, 18 a 33, fala da prática de como buscar isso. No dia a dia, como eu falei mais cedo na escola bíblica. Então eu estava lá lavando o prato, enquanto isso eu estava me enchendo o espírito, porque eu estava cuidando, ajudando a minha mulher a cuidar da casa. Amém, amados, ou não? Então, o cara disse, pastor, orem, irmãos, aqui por mim, porque minha carne está um negócio sério. Ô, meu irmão, Deus te abençoe. Estou precisando. Irmãos, orem por mim, porque a minha carne está me vencendo, irmãos. Olha, eu sei que não é o diabo, não é minha carne mesmo, irmãos. É o pior dos nossos adversários é a carne. De todo, muito pior que o diabo. Muito pior. Pior que o mundo, muito pior. Porque a carne, ela tá, mora em você. Você não tem demônio em você, amém ou não? Muitos de nós já não tem o mundo em nós também. Mas a carne está aí dentro de você. O tempo todo. Você tem que crucificar ela todos os dias. O que é essa carne? É o eu? Nem sempre. A carne é um sentimento suicida, herdado de Adão, que quer levar você de dentro para fora para pecar. A carne é um sentimento suicida que que recebemos de Adão e quer matar você agindo de dentro para fora. Ela quer ressignificar todas as suas crenças, todos os seus valores, de forma a dar prazer para você e não obediência a Deus. Isso com o custo da sua morte, muitas vezes. É um parasita que está em você. O que a gente faz então? A gente não pode eliminá-la, mas a gente pode mortificá-la. O jejum ajuda muito. A oração ajuda muito, os cânticos espirituais ajudam muito. Eu digo, a gente não deve ficar ouvindo música secular. Porque a Bíblia diz, com cânticos espirituais. Ok? Entre vós. E eu ensino a vocês, o culto em nossa vida é a mesma coisa. A diferença é que junta todo mundo e há uma mística de Deus nisso. Mas é a vida. Então a gente não toca música secular no culto, porque a gente não ouve na nossa vida secular. Se não há essa distinção de profano e sagrado, por que, que a gente se permite ouvir música secular fora da igreja? Amém, meus irmãos? Vamos pensar nisso? Então, contra o mundo, a fé que vence o mundo. Contra o diabo, submeter-se a Deus. Isso tem que ser ensinado. Tem pessoas que elas, o diabo tem conseguido vitória na vida delas. Por quê? Simplesmente porque elas não estão submetendo a Deus. Direções claras de Deus, faça, não faça. Não é eu acho, nem abri a Bíblia e botei o dedo, nem a irmãzinha do coque me disse. E eu não tenho certeza não. Coisas que temos convicção. De que Deus usou qualquer um desses meios, mas temos uma convicção pelo Espírito em nós, que aquilo foi de Deus. E a gente, deliberadamente, não, não. É de Deus, mas não é para mim não. Ele vai me perdoar. Seu pecado é liberado. Aí o diabo entra de sola. É iniquidade. Contra a carne, se buscar ser cheio do Espírito Santo. Por fim, então, o diabo, a carne e o mundo, lembre-se, o mais difícil é a carne. Ah, peraí. É esse. Aqui é semana que vem. Psst, oh glória. O diabo, a carne e o mundo, lembre-se, o mais difícil é a carne. Não confunda com o corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. Jesus também tinha corpo. Amém ou não, irmãos? Ele não era etéreo, ele tinha corpo. Nossa luta não é contra o corpo. Que nem um jovem uma vez que disse aqui, ó, pastor, consegui vencer aqui, ó, o pecado. Eu falei, como? Eu não entendi. Aqui é só uma cicatriz aqui, ó, tá vendo aqui essa queimadura? Peguei o ferro quente, me queimei. Gente, já lidei com cada história. Aí eu falei, meu irmão, você pecou. Talvez isso tenha sido mais grave até do que você tentou se livrar. Porque, de fato, existem pecados mais graves. Nós aprendemos desde o Cordeirinho de Jesus na igreja, não existe pecadinho e pecadão. Ou, isso não é bíblico. A Bíblia diz que existe pecado que é sem perdão, que é blasfemar contra o Espírito, que é não aceitar a obra de Cristo. Porque o principal ministério do Espírito é o quê? Revelar Cristo. Quem não aceita a obra de Cristo, blasfema contra o Espírito, por isso não é salvo. Então existe um pecado mais grave. Existe pecado contra o corpo, contra a carne, pecado para a morte. Então se a Bíblia diz que existem pecados que trazem mais danos, existem pecados mais graves. Todos são graves, mas existem mais graves. Amém, irmãos? Tem uns ditadinhos que a gente reproduz, né? Mas tem que lançar a Bíblia sobre eles para saber se são bíblicos. Existem pecados mais graves? Sim, existe. Claro que existe. O cara chega, senta para mim e fala, pastor, eu... Ô, discipulador, meu amigão, eu queria que ore por mim, porque ontem eu estava assistindo o jornal, e aí entrou a novela, e tinha uma mulher bonitona na novela, e eu comecei a pensar assim, estou inventando essa história, rapaz, minha mulher podia ser assim, podia se cuidar, e a mulher começou a beijar o namorado, e o negócio ficou esquentando, e eu comecei a gostar daquilo, e aí foi Deus meu filho foi entrar na sala e eu desliguei. E ore por mim, não quero isso na minha vida. Aí vamos orar pelo cara, amém, glória a Deus. Irmão, vou orar por você, vamos jejuar, faz um jejum de televisão, vamos buscar ter um relacionamento melhor com sua esposa. O que está acontecendo com vocês? Vamos tratar o cara, ok? Aí, tchau, benção, entra outro irmão. Pastor, ore por mim. Que foi, rapaz, eu estou com uma luta terrível. O que foi? Rapaz, é o seguinte, eu quando eu era pequeno, eu tive um relacionamento homossexual, mas foi obrigado, eu era criança. E aí, eu estou apaixonado pelo meu colega da faculdade, e a gente já trocou uns beijos, umas carícias, e essa semana eu fui pro motel com ele. Não, é tudo a mesma coisa. É o quê, irmão? Vamos amadurecer, pelo amor de Deus. Aí entra o outro. Pastor, o que foi? Olha, minha vida estava destroçada, minha empresa estava falida. Aí tinha um amigo meu que desviou, que disse, rapaz, faz um trabalho que melhora. Oxe, fui no terreiro, eu já soube de história aqui em Salvador. Presbítero. Fui no terreiro, e aí, sacrifiquei o bode, tantos bodes, tantas galinhas, cutuei, engraçado. O que aconteceu lá é que o demônio falou que não podia entrar em mim, mas podia entrar na minha mulher, que é descrente. Aí tive que chamar minha mulher, ela ficou demoniada lá, tudo e tal, aconteceu, e aí eu, só que eu estou arrependido, estou tão em pesadelo, ore por mim. É a mesma coisa. Ô, gente, amadurecer, né? Claro que não é a mesma coisa. É mais grave porque ele faz blasfemou contra o Senhor. Nesse caso, ele não conseguia blasfemar contra o Senhor porque era convertido. Mas era maldição a esposa dele, o leito dele, a casa dele. Então, existe sim pecados mais graves do que outros. Ah, então eu posso fazer os mais menos graves? Todo argumento que diz que o pecado é tudo igual é para privar a igreja de qualquer pecado. Mas eu não posso querer privar a igreja com a doutrina errada. Eu digo, qualquer pecado é grave e é errado, faz mal. E qualquer porta, grande ou pequena, ela é um caminho para a sua vida piorar. Se as entradas dos demônios naquela área da sua vida. Então eu não vou dizer com isso que eu estou dando licença para pecados menores. Amém, irmão? Amém. Mas que existem pecados que fazem mais estrago? Sim, fazem. Eu era ensinada a ensinar que pecado, não existia tamanho de pecado, pecado era tudo igual. Só que aí eu falava assim. Tentava, né? É, ó, não tem tamanho de pecado, mas a consequência do pecado é diferente. Então, pecado é tudo pecado, mas a consequência é diferente. Aí eu falava, cara, isso é um paradoxo. Porque se não tem, se a consequência é diferente, dele é diferente, o pecado é tudo pecado. Mas existem pecados mais graves. Prova disso, consequências mais graves. Entendeu? Tem uma matéria no seminário que chama Ramatiologia, que é a doutrina do pecado. A gente demora um ano ou dois estudando só isso. Só pecado. Misericórdia. Então, vamos lá. O diabo, a carne e o mundo, lembre-se, o mais difícil é a carne. Gente, 5 minutos a gente termina, tá? Em nome de Jesus, toda cadeia, prisão, domínio do diabo e dos seus demônios saiam dessa vida agora. Oração imperativa. E em nome de Jesus. Eu estou lutando aqui contra os demônios. Está vendo ali? Contra os demônios. Lembrando que nós temos um ensino sobre cada uma dessas áreas que tem que ser ministrado também. Então, enquanto eu oro para a pessoa ser liberta dos demônios, eu também devo ministrar as pessoas que estão recebendo oração para que elas submetam a Deus. E resista ao diabo. Mas a Satanás, eu repreendo em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Receba o lugar que Jesus conquistou, em nome de Jesus, toda a cadeia da mente seja quebrada, seja liberto, em nome de Jesus. Contra situações que não são o diabo, mas são que agem na mente, então, por agir na mente dele, essa área aqui diz respeito à carne, ok? Saia todo vício do seu organismo, diz respeito à carne. Toda prisão social diz respeito ao mundo. Então você tem aqui uma questão que é de demônios. Nós temos 3 inimigos, não é verdade? Então, o diabo é um deles, está aqui, está vendo? Amém ou não, irmãos? Amém. Temos a carne, que eu separei aqui em mente e em corpo. Ok? Então, o cara, ele diz, olha que eu tenho pensamentos que rapaz, vira e mexe, velho, minha mente não está trabalhando para o Senhor, não. O que eu não digo a uma pessoa ao vivo, eu digo na mente. Então, vamos orar por libertação da vida dessa pessoa. Receba o lugar que Jesus conquistou em nome de Jesus, que é a mente de Cristo. Amém? Toda a cadeia da mente seja quebrada, seja liberta em nome de Jesus. E aí segue, especificamente, tratando a mente da pessoa. Amém? E põe as mãos sobre a cabeça da pessoa. Sempre lembrando que pode ser que ele manifeste o demônio, porque às vezes não é convertido. A gente tem anos na igreja e nunca converteu. Agora, sobre alguma dependência química ou uma reincidência em enfermidade em alguma área da pessoa. Ok? Era um tratamento. E é uma coisa simples. Era uma gastrite, virou úlcera, virou câncer, não sei o quê. Com o cara tendo todos os cuidados, ele não comia nem chocolate, cuidava. Então a gente não disse, ó Senhor, ele merece ser curado. Não. Nós lutamos ali contra aquela enfermidade em nome de Jesus. Amém, irmão? Sai todo vício do seu organismo agora em nome de Jesus. Então tem questões que são orgânicas. O cara, ele é viciado. Você ora pela mente, você ora pela mente dele, você repreende os demônios e você ora pelo corpo dele. Porque o viciado, ele tá oprimido nas 3 áreas. Amém? Então a gente pede discernimento de espírito. Quem sabe Deus não vai usar você como guerreiro de oração aí para libertar muitas pessoas. Amém, irmãos? Então não dá para botar tudo no slide, né? Toda prisão social. Muitas vezes o mundanismo entra na pessoa de tal forma que ela começa a agir como o mundo age e isso começa a predominar na vida dela. Então, toda a prisão social, relacional, nós quebramos agora a autoridade em nome de Jesus. A oração de libertação, é bom que ela seja específica. Entendeu? Se você diz, Senhor, tudo que faz mal a ele liberta. Glória a Deus, aleluia. Mas você perdeu uma didática. Porque a mente dele é frutífera, ela está absorvendo e está entendendo também sobre as áreas que ele precisa mudar. E é por isso que a gente vê a palavra de Deus ensinando assim também. Eu poderia trazer os textos, mas tem que fazer de forma mais econômica, porque aqui a gente está falando sobre os núcleos, ok? Não é um estudo sobre libertação. Amém, amados? Alguma dúvida para a gente terminar? Não? Bênção abençoada fui. Amém, amém. Deixa minha oração. Agora. Senhor, obrigado por estarmos juntos esta manhã. Obrigado pelo que o Senhor nos ensinou aqui. Que em nome de Jesus possamos aplicar a Tua palavra e possamos viver de forma condigna com o Teu Evangelho. Tem misericórdia de nós, para que possamos ser usados na libertação de vidas. Tua palavra diz que o Senhor veio libertar os cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Que possamos agir de acordo com a Tua vocação e com a Tua palavra. Não sejamos omissos à obra do diabo, ao contrário, possamos resisti-la, resistir à obra do mundo, resistir à obra da carne, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmão, só um adentro aqui. Nem sempre uma pessoa está com uma luta em uma área porque ela deliberadamente agiu de forma a levar aquilo. Existem exceções. São exceções, ok? Porque senão vai chegar uma pessoa e vai dizer assim, pastor, estou com luta no meu casamento. E ele não fez nada para aquilo. O diabo está tentando contra o casamento. Para a gente não ficar com preconceito. Se alguém pede oração porque está querendo libertar-se no casamento porque teve pecado, não faça isso. Não pode julgar ele, você tem que ter cuidado com esse tipo de sentimento, amém? Então a gente não pode pré-julgar. Agora, sabendo que sob opressão, geralmente, assim como todos nós em algum defeito nosso, a pessoa pode ter dado alguma legalidade à ligação do diabo. Mas não presuma isso, ok? Não presuma que é uma regra, porque às vezes é exatamente uma área que é o contrário, a pessoa é muito consagrada e pura, e o diabo quer derrubar ele por causa disso. Amém, irmãos? Deixa eu abençoar em nome de Jesus. Thank you.